Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele jurou nunca mais ver um filme de um youtuber no ano passado. E quebrou essa promessa logo no primeiro mês desse ano, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? E você já viu que a minha palavra não vale de porra nenhuma, né? Muito bem, aqui com a gente também. Ele passou o mês inteiro no cinema assistindo a apenas um filme. Um filme só. Marcelo Pereira. E aí, amigos, tudo bem? Eu só gostaria de informar uma coisa a todos vocês. Um dos filmes da minha vida está presente nesse mês de janeiro. Quer saber qual é? É só ficar com a gente. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com, mas também tem o nosso Twitter, que é o @ratos_cast, vai aprendendo maguinho, e também tem o nosso e-mail, que são dois, é o ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo CastBox, não deixe de conferir, tanto o iTunes quanto o CastBox, você encontra a gente, pode escutar a gente pelo celular, rápido, fácil e muito prático. Nosso tema de hoje, como nós sempre fazemos, todo mês, serão os filmes de janeiro de 2017, finalmente o primeiro cast sobre os filmes de 2017. Hoje nós não teremos as mensagens dos ouvintes, mas eu queria agradecer aos nossos ouvintes por todo o Brasil, que tem comparecido muito maciçamente neste começo de ano aos nossos casts da quarta temporada. Também preciso agradecer aos nossos amigos americanos, que estão também comparecendo bastante ao nosso site e escutando nosso cast. Também aos nossos amigos da Itália, Irlanda, Canadá, Singapura, Reino Unido, Japão, Angola, Suriname. Tem um rapaz no Suriname que não abandona a gente. Olha lá. Eu não sei nem o que é Suriname. Pois é. E os nossos caros amigos de Portugal que continuam bombando o nosso site, os nossos casts. Um beijo para todos os gajos e raparigas da terrinha. É isso aí. Continuem ouvindo a gente em qualquer parte do mundo. É isso aí. Um beijo para todos. Olha só. Hoje nós teremos a volta do nosso quadro favorito de todos nós e dos nossos ouvintes, que é A Ratoeira, assistida este mês pelo Maguinho. É, rapaz. A primeira do ano, e esse mês, como diria o Molejão, A Ratoeira foi brincadeira de criança. Brincadeira de criança, exatamente. Eu não acredito, Maguinho, você perdeu essa citação, cara. Fiz essa piada. É, o Molejão voltou, né, cara? Formação original. Molejão, então, voltou, tá, Maguinho? É, voltou. Vai tocar no calabouço? Jamais. Cada um no seu quadrado, aí, tá, mas enfim. Maguinho, diga. No final do cast vamos ter A Ratoeira. Um teaser, por favor, do que vem por aí. Ah, cara, vai ser light, leve e rápido, como é o filme, chato também. Não eu, né, mas o filme. Leve. Pelo jeito ele não gostou da Ratoeira, pra variar, já começamos bem o ano. Janeiro 2017, você participou das expectativas, Maguinho também. Aliás, tem expectativa do Maguinho nesse cast de hoje. Justo. Eu quero começar perguntando pra você, Renatão, o seguinte. Abrindo o ano de 2017... Como foi o cinema de janeiro pro senhor? Cara, foi bem melhor do que eu imaginava. A gente olhando em todos os lançamentos, a gente logo tinha localizado vários filmes com potencial pra Ratoeira, ou que pareciam ser ruins. Em janeiro costuma ter essa mistura, especialmente aqui no Brasil, porque são esses filmes que ninguém acredita muito e eles começam a lançar no início do ano. Costuma ser um mês fraco pro cinema lá fora, então alguns filmes acabam chegando aqui, não são tão aguardados. E aqui no Brasil rola esse misto com os filmes do Oscar. Então, por mais que os grandes lançamentos, em aspas, não sejam tão interessantes, se você filtrar e for procurar direto esse tipo de filme, sabe, filmes de premiações e tudo mais, você vai ter um mês muito legal, cara. E é isso que eu fiz, eu tentei focar nessa área. Chegam aqueles que também não conseguiram uma indicação Oscar, mas que também são interessantes e vale a pena a gente dar uma olhada, né? Exatamente. A gente, aliás, Renato, eu não li mensagens dos ouvintes nesse mês, mas chegou uma mensagem que vale a pena mencionar, não vou me lembrar agora da pessoa, depois eu cito, mas eles falou o seguinte, que foi muito interessante a gente indicar o cinema sul-coreano, que a gente falou, né, no cast de dezembro sobre o cinema sul-coreano. Esse mês também teve um filme sul-coreano que chegou, e todo mês tem uma estreia legal do cinema sul-coreano. Renato vai falar um pouco melhor depois desse filme. Mas eu vou perguntar pro Maguinho também a mesma coisa. Como é que foi o mês de janeiro pra você, Maguinho, abrindo o cinema de 2017? Cara, já concordando com o nosso caro Renatão, se o ano cinematográfico de 2017 for no mínimo parecido com esse mês de janeiro, a gente vai ter um ano muito bom, cara. Muita coisa boa. Assim, geralmente janeiro e fevereiro são meses de várias premiações. Então, assim, vários filmes com grandes potenciais, né, de prêmios chegam. E pela rebarba também, filmes que estão, meio como o Renato falou, no limbo aí e estrearam juntos. Então, assim, tivemos um mês com bastante estreias boas, bastante diversificação de filmes. E, assim, foi um mês que, assim, já começou 2017 com o pé direito. Gostei muito do mês. Muito bem. Eu também gostei bastante desse mês. Achei muito diversificado. Tivemos filmes premiados, filmes premiáveis e filmes bem ruins também. Mas até isso traz um aprendizado pra gente. Maguinho, eu quero tirar o elefante branco logo da nossa frente. Eita. Porque eu acho que se a gente seguir esse cast sem tirar esse elefante branco da frente, você vai ficar muito nervoso. Fala. Então, eu vou começar o cast de uma maneira que a gente nunca começou, inédita a maneira que eu vou começar o cast dessa vez. Nós vamos começar com o filme favorito do mês de todo mundo, porque eu suspeito que o filme favorito do mês é igual pros três. Eu tô errado ou não estou errado? Por pouco, é. É. Bom, pouco. Então nós vamos começar o cast pela primeira vez, porque geralmente a gente encerra falando do melhor filme do mês. É, né? Verdade. Nós vamos começar falando do melhor filme do mês. Eu vou pedir pro Renatão, mentira, ele tá louco pra falar isso. Eu já levantei aqui, já botei o meu sapato, pronto, entendeu, especial, já tô em pé, entendeu, a minha gravatinha borboleta. Então, Maguinho, eu vou pedir pra você, por favor, fale pros nossos ouvintes, qual é o filme do mês de nós três, unânime, e o filme que você já citou já na sua introdução, que é um dos filmes da sua vida. Então, caro amigo ouvinte, com muita felicidade que eu explano para todos vocês que o melhor filme do mês, o melhor filme do ano, e já um dos grandes filmes da minha vida, cara. Estou falando de La La Land, Cantando Estações, cara. Vou prever uma coisa, vocês me cobrem depois. O grande vencedor do Oscar, com 12 premiações, estabelecendo um novo recorde na história do cinema mundial. A grande pergunta que eu tava pensando aqui, por que que o La La Land, ele chegou e conquistou todo mundo tão rápido, cara? E aí eu mesmo respondo, cara, por quê? Porque ele conversa com todo mundo. Ele traz um roteiro, na minha opinião, bastante simples, né? É onde duas pessoas buscam seus sonhos. Mas mesmo simples, cara, é um roteiro cheio de camadas, cheio de simbolismos. O filme tem um lirismo espetacular. Traz uma penca de homenagens aos grandes musicais dos anos 50. Ah, o filme é um pouco clichê e tal. E eu discordei totalmente, cara, porque ele desconstrói toda a narrativa clássica que o musical exerce. E ele tem uma mensagem que é muito genial, que a vida, cara, ela vai te mostrar que pra chegar a algum lugar, ela é difícil, cara. Você vai desistir, você vai pensar em desistir todo dia, por várias vezes, mas aí você vai encontrar pessoas que vão ficar na sua vida, que vão passar, entendeu? Mas que, cara, a vida segue, entendeu? Essa que é a grande mensagem do filme. Assim, corra atrás dos seus sonhos, não será fácil, como eu já falei. E assim, sempre que você estiver triste, cara, cabisbaixo, lembra, cara, que no final, no dia seguinte, é um outro dia de sol. E o sol, cara, é tão democrático que ele bate na cabeça de todo mundo, cara. Então, assim, não desista, veja o filme, se inspire, cara, e siga a vida. Você falou tantas frases bonitas agora que eu tô pensando em escrever uma camisa, fazer uma camisa só com essas frases. Que você... Ah, não, isso é emoção pura, cara. Lindo, e, cara. E o cinema é isso, cara. E esse filme me proporcionou isso, sabe? Eu já vi o filme 3 vezes e é pura emoção, cara. É um filme que fala com todo mundo, enfim, o filme é maravilhoso. Cara, eu concordo com tudo que o Marcelo falou, só que eu pensei em uma parada muito escrota, juro. Não sei porque minha cabeça funciona dessa forma. Se você tirar La La Land e colocar Lua de Cristal... funciona a mesma coisa. Tudo que ele falou funciona. Tudo que você quiser, você acredita. É, quase a música da Xuxa. A minha cabeça fica parolando. Aí eu, caralho, eu lembrei de Sérgio Malandro saindo do túnel no cavalo, gritando Maria. Pô, Renatão, tu ainda lembra desse filme, cara? Esse filme é foda. Tem coisas que eu apaguei da minha infância. Não, eu também, da cara, cabeça. Eu também apaguei. Essas coisas eu apaguei. Ô, Renatão, por que você falou que por muito pouco, assim, qual foi o diferencial que fez La La Land ser o seu melhor filme do mês, um mês tão concorrido? Pra mim, a direção do Damien Chazelle é fantástica. Eu, sem sombra de dúvidas, é a melhor direção de... O filme foi lançado em 2016, então eu vou contar como 2016. Ele foi a melhor direção de 2016, sem sombra de dúvidas. Eu acho que isso foi o que me deixou encantado. Eu comentei que o roteiro realmente é a coisa mais fraca do filme pra mim. O roteiro não é isso tudo. Não merecia, por exemplo, uma indicação como melhor roteiro original. Ele é bom, mas eu acho que tem outros ali indicados que são melhores. Mas a direção dele, a maneira que ele apresenta aquela história, sabe? Que é uma história simples e que você já viu diversas vezes em diversos filmes diferentes. Mas a maneira que ele apresenta aquilo, a maneira que ele trabalha aquela história, naquelas imagens, a maneira que ele dirige os dois, eu acho incrível. Todo filme que tem uma direção que me faz perguntar aonde está a câmera, como a câmera está ali, os movimentos de câmera dele, tudo isso, um filme que tem isso, que me faz perguntar isso, já me chama a atenção. E o La La Land faz isso desde a cena de abertura, que é fantástico. Nossa, toda aquela sequência, eu achei aquilo fantástico. Eu vi filmes fantásticos esse mês que batalharam com La La Land e por pouco não levaram o meu filme favorito, mas eu acho que o grande diferencial é isso. A grande cereja no bolo, La La Land, é o nome de Damien Chazelle. Eu vou confessar pra vocês, ouvintes, que eu estava pegando raiva desse filme por causa do Maguinho. Porque eu escutava todo dia La La Land. La La Land é maravilhoso, La La Land é espetacular, La La Land é isso, La La Land. Tudo era La La Land. Ponto final do Maguinho, de qualquer frase, era La La Land. Eu fui pro cinema meio de saco cheio do filme, mas na expectativa de gostar do filme. E cara, como é bom estar errado nesses casos. Eu nunca achei, pessoalmente, nunca achei que eu fosse gostar de um musical. Eu já vi musicais que me agradam, Cantando na Chuva é um musical que me agrada. Eu vi Chicago recentemente, achei um filme ok, legal. Nossa, eu odeio Chicago. Não achei pra melhor filme, mas enfim. Não vi na época, resolvi ver agora. Enfim, eu não acho, como Maguinho, que vai levar 12 Oscars. É, não acho que a Academia vai ser unânime em todos os prêmios. Tá concorrendo com dois de trilha sonora, não é, Renato? É, dois de mesma categoria, dois... Música original. 14, sendo que duas é... Maguinho, pode ser empate, cara. Pode levar o Oscar pros dois. Pô. Tu não pensou nisso? Mas enfim, pro Maguinho vai ganhar 15. Tá indicada a 14, ainda vão dar um especial, entendeu? Conjunto da obra. Mas eu sinceramente, eu não acho que é pra tanto. É, não são defeitos, mas algumas coisas que poderiam ser melhor. O roteiro, eu acho, Renato, que merecia estar indicado. Por dois motivos. Um, os diálogos são bons, cara. São muito bons. Não, eu não acho que não merecia estar indicado. Eu acho que ele não merecia ganhar. Tem coisas melhores, entendi. Eu acho que ele não merecia ganhar. Eu concordo com você, mas pra dentro de um musical, o que faz esse filme ser muito interessante, na minha opinião, primeiro os diálogos. O ritmo do filme é muito legal. As músicas não enchem o saco. Pelo contrário, elas realmente acrescentam ao filme. E, cara, o terceiro ato desse filme, ele poderia cagar nesse terceiro ato de diversas maneiras. Eu achei que ele fosse pra cá, eu achei que ele fosse pra lá, eu achei que ele ia fazer isso, eu achei que ele ia fazer aquilo. E ele fez o que ninguém esperava, na minha opinião. Verdade. E aí que eu te falei, Marcelo, você desconstrói toda a narrativa de um musical clássico. Pois é. Eu esperava que ele fosse fazer o óbvio. Sim. Todo cinema esperava ele fosse fazer o óbvio. E mesmo assim, ele não fazendo o óbvio, as pessoas saem felizes da vida do cinema. Porque sabem que é uma coisa diferente. Exatamente. Então, é a mensagem. É a mensagem que carrega o filme. E nunca te enganou, como alguns romances te enganam. Sim. Como alguns filmes. A gente vive falando mal, nesses casts que a gente faz dos filmes do mês, de, esse filme era muito bom, o segundo ato é legal também, mas o terceiro ato cagou. A gente vive falando isso todo cast. Verdade. Esse filme é o contrário, cara. Eu tava gostando do filme, eu tava achando muito interessante, e o terceiro ato me ganhou mais ainda. A fotografia do filme é extraordinária, a direção de arte do filme é extraordinária, tem várias coisas interessantes nesse filme. O Renato falou também das cenas marcantes do filme, né? A primeira cena, por exemplo, a cena que abre o filme. Cara, é um filme que eu posso enumerar umas 12 cenas marcantes, pelo menos. O filme, às vezes, ele tem aquele money shot que a gente fala, né, Renato? Tem uma cena ou outra. Esse filme tem mais de 10, na minha opinião. Tem mais de 10, né? Cenas que ficam na cabeça. A cena inicial que eu comentei nem é a melhor cena do filme pra mim. Nem é. E tem muita gente que vê aquela cena inicial e fala assim, ih, ferrou. O filme vai ser nesse nível, e não é. Não é. Mas aí que tá, eu acho que o segredo dele é ele se modernizar no quesito musical. Exato. Eu acho que a maneira que ele fez isso de disfarçar ou adaptar o musical para os tempos atuais se fortalece com o fato de os dois não serem grandes cantores. Mas então, que bom, né, Renato? Nem dançaria, cara. Isso é legal. E você começa vendo um filme achando que vai ser aquele musical padrão, sim, sempre. Sim. E ele não é, cara. Ele é um musical onde, na verdade, eles não cantam tanto, eles dançam mais do que cantam. Isso expõe toda a beleza da imagem que o Damien Chazelle quer passar, sabe? Na música, os quadros deles, as homenagens que eles fazem nas danças aos antigos musicais de Hollywood. Então eu acho que ele disfarça certo para tentar se adaptar e ganhar o apreço do público. E até porque, Renato, assim, ele te ganha porque os atores são bons e estão bem, cara. Por eles não serem expert em cantar, em dançar, você se identifica porque você se vê ali. Não que você vá sair de um trânsito dançando, claro que não, né? Mas você se por que não? Você se identifica... Não, ainda não, é verdade. Você se identifica com a jornada. Toda essa parte técnica a gente vai dissecar no Oscar, entendeu? Mas é... Só quis te dar só um en passant. E eu acho que é isso. Vejam enquanto... Quanto é tempo, não deixem de ver no cinema. E é em CinemaScope também, maravilhoso. Isso é verdade, hein? Não, só puxar aqui. Que vale a pena você ver no cinema. É. Vale a pena demais. É, poucos casais em Hollywood têm tanta química como a Emma Stone e o Ryan Gosling, cara. Verdade. É o terceiro filme deles que eu vejo juntos e os dois funcionam muito bem. Cada vez melhor, aliás. Cada vez melhor, cara. Mas o Damien Chazelle, como o Renatão falou, só pra encerrar, ele falou uma coisa no Globo de Ouro, o seguinte, eu fiz um musical pra quem não gosta de musicais. É exatamente isso, você não gosta. Eu conheço pessoas que não gostam, foram ver e gostaram do filme, é o meu caso. Nós vamos falar mais, obviamente, desse filme, como o Maguinho falou, em outros casts que nós vamos ter pela frente, outros casts que ainda virão, mas eu recomendo que todos procurem a crítica do senhor Marcelo Perello no Rota Cult, site parceiro do Ratos de Cinema, a crítica mais sóbria e bonita que eu já li dessa pessoa. Eu li a crítica antes de ver o filme e várias frases que ele usou, vários momentos, várias passagens da crítica dele me vieram à cabeça enquanto eu estava vendo o filme. Então se você não viu o filme, ou se você viu o filme, dá uma olhadinha lá no que ele escreveu, porque realmente escreveu assim de uma maneira elegante, bonita. Tô mentindo, Renato? Não, cara, ele acertou na paixão dele. Ele transmitiu no texto toda a paixão que ele tem pelo filme, todo o conhecimento que ele tem pro cinema. Sem sombra de dúvidas, é o melhor texto do Marcelo. Eu achei fantástico. Estou aqui lisonjeado e só agradecer a vocês, cara. Não, a gente tem que agradecer a você. Agora, eu quero ver essa paixão e essa sobriedade dele quando ele for falar da ratoeira desse mês. Vou seguir adiante, já que falamos do melhor filme. Vamos falar, então, agora da surpresa do mês. Surpresa do mês é aquele filme que a gente não esperava nada ou esperava alguma coisa e foi bom ou ruim. Vou começar agora com o Renatão. Renatão, por favor, sua surpresa de janeiro de 2017. Cara, esse foi outra dificuldade pra mim, escolher a surpresa. Verdade. Eu vim pensando, assim, em um filme e que eu achei muito bom, mas eu já meio que esperava que ele fosse ser bom. E teve um filme esse mês que me surpreendeu de verdade. Por incrível que pareça, não acredito que eu vou estar falando isso. Eu Fico Louco. Olha só! Parem as máquinas! Cara, tão surpresa pra vocês quanto é pra mim. Porque... Mas isso é bom, né, Renato? Isso acaba sendo bom, cara. Cara, eu não tenho como colocar outro filme como surpresa do mês do que esse. Porque esse realmente foi uma surpresa pra mim. Certo. Que o Fico Louco, na verdade, é uma biografia, em aspas, né? Uma cinebiografia da vida do Christian Figueiredo, que é um youtuber, ele é dono do canal Fico Louco, tem quase 10 milhões de inscritos. Seria um retrato da adolescência dele, de tudo que ele passou no colégio, até o momento que ele criou o canal no YouTube e bombou. Só que você vai pensando, cara, eu juro que eu sentei no cinema e eu pensei assim, caralho, por que, eu tô sentado aqui assistindo um filme da vida de um molecote de 21 anos? O que, que ele tem pra contar, sabe? E o filme me quebrou em 5 segundos. Porque o filme começou com os letreiros, né, do que tem muito aqui no cinema nacional, com as propagandas, né, os apoios todos. E começou com uma narração dele em off, como se ele estivesse começando um blog dele, um vlog dele do YouTube. E isso eu achei muito legal, porque ele explicando o que era aquilo, por que o filme era daquele jeito, que seria um formato diferente de vlog, vamos chamar de longa-metragem. Eu achei legal ele brincar com isso, que ele estaria como se fosse passando o conteúdo dele realmente do YouTube para a tela de cinema. E logo no começo do filme ele fala que você deve estar se perguntando por que você está aqui assistindo um filme de um moleque de 21 anos, o que, é que a gente tem pra contar? O que, que eu tenho pra contar na minha vida? Só que ele fala que ele veio de uma geração de internet, onde tudo é muito rápido, onde você expõe muito sua vida. E essa questão de expor a sua vida, do que o outro pensa de você, é retratada no filme. Porque o filme nada mais é do que um retrato da geração atual na questão de colégios e bullying e você querer chamar a atenção da menina que você gosta. É aquele típico historinha adolescente que você já viu milhões de vezes, só que contada pro público nacional, coisa que eu acho que o cinema nacional não tem tanto acerto em dialogar com esse público. E esse filme é muito competente, cara, porque ele é divertido no ponto certo, ele não é ofensivo. Saí do cinema, fui almoçar com a Paty, até conversei com ela, porque ela ficou horrorizada com o que eu falei do É Fada, ela não queria levar a filha dela pra ver. E esse, depois que a gente conversou, ela falou que ia levar a filha dela pra ver, e eu super recomendo. Porque ele realmente é uma história de amadurecimento, uma história de amadurecimento dos jovens, do que eles passam na adolescência e tudo mais, contada de maneira correta pro público. E o que é mais legal é que a gente pensa, pô, o youtuber vai estar lá, o cara vai ser ator. Não, cara, ele não é ator. Ele não é ator do filme. Ele é o narrador da história e ele faz pequenas inserções em cena, que são até muito boas, como se fosse uma inserção dele fazendo um vlog ali, entendeu? E eu acho que isso funciona, o fato de eles não colocarem um cara pra tentar vender só o cara, o rostinho dele, entendeu? Um cara que nem é ator de verdade. Então, quem quiser ver mais sobre Eu Fico Louco, tem minha crítica lá no Rota Cult. Então, foi realmente uma surpresa. Pô, que legal, cara. Por essa eu não esperava. Maguinho, só entre nós dois aqui. Eu tenho a teoria que alguém... Teoria, claro. Alguém escutou o Renatão falando do É Fada e deu uma grana pra ele. É óbvio. Pra ele falar bem dos filmes do youtubers. Porque é o que tá bombando agora. Ele prometeu nunca mais ver um filme de youtuber. E ele ainda saiu falando bem, cara. Renatão, é e sério, né? Então, vale a pena, então. Eu fui ver esse filme sem querer. Verdade. Ele nem eu sabia do estranho. Ele é honesto, Renato. Então quer dizer que não, tinha um filme honesto. Não, eu acredito no Renato. Ele foi... Cara, eu realmente achei o filme bom. O filme ele não falou é ruim, com o coração. Filme é bom. Ele não é um filme fantástico, perfeito. Mas, porra, é um filme bem, bem honesto, cara. Bem na média. Ele acerta com o público dele. E eu acho que é isso que o filme se propõe a fazer. Eu vou falar rapidamente da minha surpresa. Eu fiquei muito em dúvida, porque tinham vários filmes que estrearam esse mês e eu tava querendo ver, mas eu já esperava coisas boas desse filme. A minha surpresa dessa vez foi uma surpresa negativa. Porque, não, porque eu tava esperando um pouco mais desse filme. Tô falando de Passageiros, o filme do... Ah, esse nome desse cara é difícil, hein? Morten Tildum, que é o diretor do Jogo da Imitação. De 2014, ele é norueguês e ele fez um filme norueguês em 2011 que é espetacular, se chama Headhunters, Caçadores de Cabeças. Tá na Netflix, Headhunters, procura esse filme desse cara que é extraordinário, assim. Eu tava esperando esse filme pelo seguinte, não pelo elenco, porque tava óbvio que era um elenco de dois atores na moda, né, que é o Chris Pratt e a Jennifer Lawrence, mas eu esperava porque eu gosto de ficções científicas. Nessa pegada, meio dentro de uma nave. Trailer não me passou muito bem. Eu não comprei essa questão toda de romance do filme. Achei que tinha algo a mais. E realmente o filme é vazio como poderia ser. Aliás, eu não encontrei uma pessoa que gostou desse filme. Eu não encontrei. Eu conheço várias pessoas que foram ver o filme. Mas eu não encontrei ainda uma pessoa que gostou. A Patrícia escreveu um texto maravilhoso na coluna dela, rata.doc. Muito boa, ela teve até umas observações interessantes sobre o filme que eu realmente não consegui ver. Ela odiou o filme mais do que eu achei só ok. Pesa o fato de que eu vi esse filme no mesmo dia que eu vi o Manchester à beira-mar, então eu saí de um filme muito bom para Passageiros. É um filme com três atos muito claros, onde o primeiro ato é legal, é interessante. Terceiro ato, a casa começa a cair, mas de uma maneira tão forte, que o terceiro ato é implausível, é absurdo. Eu tava torcendo até pra todo mundo morrer naquele filme, que eu acho que ia me alegrar mais. Então, assim, eu esperava bastante desse diretor, esperava um pouco mais do elenco também, e principalmente do roteiro. Parece que foi um filme que... Sabe quando você escreve uma brincadeira que você tem em aula de roteiro, né? A pessoa escreve um parágrafo, passa pro outro, o outro escreve um parágrafo, passa pro outro. Parece que foi isso, esse filme. Alguém escreveu o primeiro ato. Da história. Foi legal o primeiro ato, aí outra pessoa escreveu, entendeu? E aí você tem um filme, três filmes completamente diferentes e absurdos. É um filme completamente esquecível, uma ficção científica que poderia... Tinha um potencial. A nave é legal, o design do filme é legal. O filme tinha dinheiro, tinha um elenco, tinha um diretor, mas não funcionou pra mim. Renatão também viu esse filme, né, Renatão? Vi, cara. Foi um lixo de situações, porque eu queria ver o filme. Achei a premissa interessante, eu gosto dos dois. Aí a Patrícia viu e destruiu o filme. E eu fiquei, caralho, desanimado. Falei, não vou ver. Aí depois eu li a texto dela lá no Ratos e eu fiquei, cara, eu preciso ver o filme agora. Porque ele ativou aquela curiosidade, sabe? E ela começava sempre, ela falando que ela queria tanto poder falar mais do filme, falou no texto, e eu fiquei curioso com isso. Fui assistir e, cara, totalmente esquecível, sabe? Eu acho que ele não chega a ser uma decepção, porque eu acho que eu já tinha me decepcionado com ele antes de assistir, mas é bem esquecível. Eu acho realmente toda aquela parte, a partir do momento que entra o Lawrence Fishburne, que é no Turning Point, o terceiro ato, já vira uma zona, entendeu? A resolução, eu acho... Pra mim foi antes, hein? Fraca. Tudo bem. Mas, enfim, você falou do primeiro ato, eu já não achei o primeiro ato também tão interessante. Toda aquela parte dele sozinho... Eu acho que tinha potencial, olha só. Tinha potencial. Mas aí que tá, se fosse ele sozinho, por exemplo, o tempo inteiro, seria um náufrago no espaço. Ok. Não precisa ser igual. Entendeu? Esse filme aí é mais interessante. O Náufrago no Espaço é um filme mais interessante do que o que foi feito. E vai sair. Tem alguém em Hollywood ouvindo isso agora e vai sair o Náufrago no Espaço. Náufrago no Espaço, é verdade. Fizeram o Jason no espaço, né, então? É, imagina o Wilson flutuando no espaço. Maguinho, sua surpresa do mês, por favor. Então, minha surpresa do mês, vocês vão ficar de boca aberta. Resident Evil 6. Vocês dois estão on fire. Tá... Maguinho, você nem queria ver esse filme. Nem queria ver, porque, enfim, a gente sabe que a franquia Resident Evil, né, baseada nos famosos jogos da Capcom, ela hoje em dia só reside o nome, Resident Evil. Mas, enfim, eu consegui ver, eu vi os 5 filmes ao longo desses 15 anos de franquia, é muito tempo, entendeu? Então você esquece muito dos filmes. Mas, enfim, fui ver e, cara, eu tive uma grata surpresa, assim, continuamos a busca eterna, pela adaptação de um game decente, entendeu? Não que esse 6º capítulo não seja decente, mas a franquia inteira é muito regular. A história, assim, ela é muito oca. A série Resident Evil não preza pela história, ela preza pelas loucuras insanas que ela proporciona, entendeu? Nesse filme, ela tem que voltar lá pra Raccoon City. Raccoon City. Entendeu? Raccoon City, porque a Umbrella Corps tá com um plano pra aniquilar o resto dos humanos e zumbis que existem na Terra. Mas assim, eu já até adianto que é o melhor filme dos 6. Ele lembra muito o primeiro, cara. Porque é o seguinte, é meio que é o mesmo diretor, que é o Paul Anderson e tal. Paul W.S. Anderson. Ele dirigiu todos, né? E ele... Não. Ele escreveu todos. Isso, mas ele dirigiu o primeiro, o segundo, se eu não me engano, e esse último. Não. Ele escreveu todos, mas ele dirigiu o primeiro, não dirigiu o segundo e o terceiro. E dirigiu o quarto, o quinto e agora o sexto. Alguém aí é expert na franquia, hein? Ele dirigiu as bombas. Mas enfim, nesse 6º, cara, é meio que uma volta pra casa. Até com uma bela de uma homenagem com o jogo que saiu agora, né? O 7º jogo, que é meio que uma volta, né? Uma volta pro jogo de origem. Eu gostei por quê? Porque ele, cronologicamente, ele meio que esquece o quarto e o quinto, que é o recomeço e a retribuição, que são... bostas. E você nota, cara, você nota que toda a estética, né, desse 6º parece muito com o 3º, que é a extinção. Você vê ele que tem um apreçozinho dele, né, por tentar fechar a história, por tentar deixar esse 6º filme um pouquinho mais amarrado. Eu queria te perguntar isso. Faz sentido? Faz, cara, faz. Tanto é que ele, assim, foi o que eu te falei, é bem louvável a tentativa que ele faz com a esposa, né, que é a Mila Jovovich também, é de tentar deixar a franquia bem fechadinha, sabe? Como eu falei, a história não é nenhum primor, mas o universo ficou bem honesto, sabe? Ficou bem amarradinho. As sequências de ação são muito legais, cara, sem aquela estética de videoclipe, do 4, do 5, que você não entende nada, tudo super picotado, entendeu? Agora, você tem coisas bizarras, que eles trazem aquele vilão, que é o Dr. Isaac, que tinha falecido no 3, que ele volta nesse filme como o grande vilão do filme. Enfim, então, O ator ficou famoso, pelo Game of Thrones. Tirando essas inconsistências que o roteiro tem e a não levada a sério, eu acho que a série terminou melhor do que eu esperava. O filme é muito melhor do que eu achava que era. Então a minha surpresa do mês vai para Resident Evil 6, o capítulo final. Muito bem. Renatão, eu mencionei na abertura um filme sul-coreano que é do grande Park Chan-wook, que é o diretor do Oldboy. Como a gente já tem mencionado, o cinema sul-coreano é extraordinário, a gente gosta bastante, acompanha bastante. E este mês chegou um filme, eu ainda não tive a oportunidade de ver, quero muito ver, ainda está em cartaz, que é o A Criada, o filme novo dele. Você teve a oportunidade de ver, eu queria... Tô muito curioso para saber o que você achou desse filme. Fala pra gente, por favor. É, esse aí foi o filme que tava brigando pelo melhor do mês, cara. É um dos candidatos. Cara, que filme fantástico. Sério, eu não poderia deixar de recomendar mais A Criada pra todos os nossos ouvintes. Eu gosto da maneira que ele representa coisas mais viscerais do ser humano, ou até tabus no cinema, e ele apresenta de uma maneira muito brutal pra gente. Como ele fez com a violência no Oldboy, eu acho que ele faz com o sexo nesse filme. Ele é um filme que apresenta uma tensão sexual constante. Eu não esperava essa tensão sexual e ela tá lá presente e ela é um fator importante do filme. Como é interessante a construção daquela história, daquela sensibilidade, ela não é uma história linear. Ela é contada meio que em três pontos de vista, meio que vai e volta, mas em nenhum momento o espectador se perde. Isso é favorecido para poder acrescentar maiores elementos para cada um dos personagens, permitindo você entender melhor como cada um deles pensa e como cada um deles age para cada certa forma, sabe, cada situação. Às vezes tem uma coisinha que você vê quando um está contando a história e você deixa passar e você entende porque aquilo aconteceu quando o outro está contando a história, sabe? Uma história tensa é sobre uma jovem que vai trabalhar numa casa de uma família, né? Que tem um tio poderoso e tem a sobrinha dele. Ela vai trabalhar lá como criada dessa sobrinha dele com o intuito de aplicar um golpe e roubar toda a fortuna dela. Ela junto com um parceiro dela. Só que essa história que é muito simples, ela tem diversos desenrolares no decorrer da história e ela se torna muito mais complexa e intensa do que parece. Não tenho como recomendar mais esse filme. É, fiquei empolgado também, cara. Tô bastante afim de ver também. É porque, tipo, ele tem muitas pequenas coisas que eu não posso comentar porque senão estraga a experiência. A Criada não foi indicada ao Oscar, né, Renato? Não, infelizmente não. Não foi. Eu vou falar de um filme que também não foi indicado, apesar de que muitas pessoas falaram que ele teria potencial de ser indicado, que é o 7 Minutos Depois da Meia-Noite, o filme novo do Juan Antonio Bayona, que é o espanhol, que dirigiu O Impossível e O Orfanato. É um cara que ele vai para vários gêneros, já fez filme de terror, já fez filme de catástrofe, drama. E agora ele faz um filme pseudo-infantil, que de infantil tem pouco, né, Renatão? Mas ele é um conto de fadas para adultos. Olha só que coisa original. É um filme que eu confesso que não me vendeu o trailer também, mas eu fiquei curioso pelo diretor, pelo elenco e tal. Fui ver, é uma história muito interessante. Aliás, me surpreendeu até o Maguinho não ter ido ver esse filme. Porque, Maguinho, quando você vê esse filme, você vai amar esse filme, cara. É verdade, eu vi o trailer, achei muito interessante também. Eu acho que você vai adorar esse filme. Esse filme, ele fala com vários públicos diferentes. Você pode levar o seu filho pra ver, ele vai entender alguma coisa, você vai tirar outra coisa. E talvez ele não entenda tudo, você talvez não entenda tudo, primeira vez que vejo o filme. Ele tem um ritmo muito legal. É a história de um menino que a mãe dele tá num estado complicado, de um câncer bem avançado. E ele é meio que forçado a morar com a avó, que é vivida pela Sigourney Weaver. Muito bem, aliás. Ela tá muito bem nesse filme também. Ao mesmo tempo, ele se encontra numa espécie de conto de fadas, que mistura um pouco a realidade dele. Ele tem esse encontro com uma árvore que fica perto da casa onde ele mora com a avó. Essa árvore, ela ganha vida e ela vem ao encontro dele pra contar três histórias pra ele. A maneira que a árvore conta a história pra ele é absolutamente surreal. As histórias, por si só, são extraordinárias. Muito, muito bem criadas visualmente, muito bem contadas pela narração em off do Liam Neeson, que já ajuda bastante. Nada disso é gratuito, todas as histórias elas contribuem para a trama do filme. O filme tem atuações muito boas e a sua conclusão é maravilhosa. Assim, eu saí do filme pensando muito na minha vida, né? Mas é um filme interessantíssimo. É uma pena que ele não tenha sido indicado a nada, que ele não esteja nem sendo muito falado. Eu acho até que não está, mas mais em cartaz, porque ele estreou dia 5 de janeiro, né, logo no começo do mês, e ele passou muito rápido. Rio, ele ficou só um pouquinho, ele passou muito rápido. Estreou em pouquíssimas salas, pois é. Eu vi em pré-estreia, olha também. Só, consegui achar ele em pré-estreia, tava de férias, e achei, mas olha, vale muito a pena, muito interessante o filme, e se você tiver a oportunidade de procurar esse filme e assisti-lo, acho que você não vai se arrepender, não. Renatão, você que viu o filme, quer falar alguma coisa sobre ele? 7 minutos depois da meia-noite. Cara, eu acho que isso serve de alguma forma pra completar assim, a dica, pra fazer o pessoal assistir. Se você gosta de Labirinto do Fauno, se você gosta de Del Toro, sabe? Se você curte o Guilherme Del Toro, esse é o filme pra você. É o tipo de filme infantil, em aspas, que o Del Toro faria. Eu acho exatamente isso, cara. Concordo com o que você falou. Eu acho muito legal a maneira que ele usa os medos dele pra recriar tudo aquilo, sabe? Toda aquela questão da imaginação dele, é, a forma dele de recriar todos os medos e aprender a lidar com toda a dificuldade da doença da mãe dele, dele ter uma vida afastada do pai e ele não querer morar com a avó. Tudo isso é muito bem representado em cada uma das histórias que o monstro conta. E o menino, que eu acho que é o Lewis... MacDougall, eu acho que o moleque. Pô, o moleque é muito bom, cara. Ele é muito, muito bom. Pra mim é a grande surpresa do filme, né? A grande revelação, não conhecia o menino. E ele se sustenta bem, ele tá muito bem ali. A voz do Liam Neeson é casa demais, aquele vozeirão dele com o sotaque. Ele passa ao mesmo tempo um sentimento de acolher e assustar, sabe? Então fica aqui o meu suporte também pro. 7 minutos depois de meia-noite. Um bom filme. Bem, que legal, cara. Eu queria entrar um pouco agora em alguns filmes que estão indicados ao Oscar, né? A gente falou dos filmes que não foram, vamos falar um pouco dos filmes que estão e estrearam também agora em janeiro. Mas eu vou começar com você. Zootopia tem ganhado alguns prêmios por aí. De repente se tornou favorito pro Oscar de animação. E um dos concorrentes, que eu acho que é um dos fortes concorrentes ao Zootopia, é Moana, um Mar de Aventuras, que estreou esse mês também. Que você viu e você... eu queria que você desse a sua opinião. O que, que você acha de Moana? O que, que você achou desse filme que está indicado ao Oscar de melhor animação? É verdade, vamos lá. Cara, amigo ouvinte, todos sabem que eu amo a Disney. Partindo desse princípio, é óbvio que eu ia gostar de Moana, né? E é óbvio também que se você conhece um pouquinho ou tá acostumado com as animações da Disney, você vai ver claro que Moana segue a estrutura clássica que consolidou o estúdio, enfim, esses anos todos. Que é a grande jornada do herói aqui, heroína e princesa, barra princesa, né? A grande metáfora que ele conta, que é a metáfora de sair de casa em busca de crescimento, de aprendizagem, de conhecimento, sabe? Pra quem não viu, não sabe o que eu tô falando ainda, a historinha rapidinho da, né, da princesa linda, linda Moana, que é uma princesinha, ela tem a função de salvar a ilha da onde ela vive com seus habitantes lá, porque um semideus tirou o coração da ilha e tal. Essa parte eu achei que foi um pouco mal explicado. Não sei se o Renato viu, pode falar depois. E ela precisa, né, precisa ir atrás, desbravar o oceano inteiro atrás desse semideus e convencê-lo, né, a colocar a pedra de volta, né, e tudo voltar à grande normalidade. O que eu acho legal desse filme é que, assim, não é, eu não acho que é exagero nenhum dizer que a personagem, que é a princesinha Moana, é uma das mais fortes que a Disney já fez. Concordo. Porque você vê que ela vai desbravar o oceano, a Disney abrindo mais o leque, indo pra culturas que a gente não conhece, que a gente tem pouco acesso, que é as ilhas lá da Polinésia, e ela vai sozinha salvar o povo, desbravar. E o que eu acho legal, que ao longo do filme ela vai ficando mais independente e vai se dando conta do que ela tem que fazer, dos objetivos que ela tem que seguir, que ela tem que conquistar, entendeu? Pra ela ser uma pessoa melhor e, consequentemente, salvar o povo dela. Uma coisa muito interessante também, como a relação com o Maui, que é esse semideus, é muito engraçada, é muito boa. A parte musical, né, eu achei muito, muito legal, divertida, só que, assim, eu vi na versão dublada. Concordo que a gente tem que dublar, né, pra gente ver. Só que eu continuo não concordando que a música não precisava ser dublada. Você podia deixar a música com som original e uma legenda, enfim, isso é uma coisa minha. Porque a música original, ela é muito bonita, que é How Far I Will Go. A música brasileira que eles traduziram, que é Saber Quem Sou, eu não entendi bolhufas da música, porra. não entendi o que ela cantava. A letra, né? O que eu achei? A mixagem de som tá muito ruim, o instrumental tá muito alto e a voz tá um pouco baixa. Eu não entendi nada que ela cantava, entendeu? Mas enfim, é um filme que eu acho que não vai ganhar. Mas é um filme assim, uma parte visual belíssima, linda, linda, linda. É um filme com a chancela Disney, cara. A chancela Disney que dificilmente erra. E eu acho legal que os diretores são são da Pequena Sereia, são os diretores clássicos da Disney. E é um filme que eu curti muito, cara. Não é fantástico. Gostei muito também. Virou minha torcida pro Oscar de animação. É, sério, eu achei incrível a representação daquela cultura, as músicas, os personagens, a questão das danças, sabe? E eu achei muito legal, eu concordo com você, eu acho que a Moana é realmente a mais forte das princesas da Disney. Ela é mais independente de todas elas, busca mais as coisas dela, como sempre, se preocupando no bem-estar de todos, aquela questão toda que a Disney sempre prega. E eu achei incrível, cara, eu achei a animação fantástica, a animação a gente sempre comenta aqui da água, eu achei a água incrível, o fogo incrível, sabe, todo o design de personagens é fantástico, me cativou muito, não preciso dizer que aquela galinha roubou meu coração. Eu tinha certeza, cara. Aquela galinha, quando tem aquela cena que ela tira o coco da cabeça da galinha, a galinha começa a gritar, ali eu chorava de... Ah, tinha certeza. Chorava. Você viu dublado também, Renato? Vi dublado. Você entendeu a letra, Renato? Não, cara. É a mesma coisa com Let It Go, cara. Livre estou. Eu vou discordar de vocês. Eu vou ter que ser do contra. Olha. Eu tive a felicidade de ver o filme legendado. Eu vou te falar uma coisa. Esse filme ganha demais com o The Rock. The Rock fazendo Maui. Muito engraçado. Ele cantando, todos os tiques que ele cria pra esse personagem do mal é muito legal, vale a pena. Renatão, eu te aconselho, você que é muito fã do The Rock. Tá? Aqui eu acho que não teve, né, Renato? Eu procurei também. No início, eu consegui ver Moana agora só pro final do mês. E não tem nenhuma sessão, cara. Uma pena. Legendado. Agora eu vou falar uma coisa. Eu gostei do filme, eu gostei do Moana. Não me entendam mal, eu gostei. Não é a minha torcida pro Oscar. Eu gostei muito do Kubo, que também foi uma indicação do Maguinho. E eu acho que também deve ser a melhor animação. Deve ser o filme que ele vai torcer também, eu acredito. Até porque ele elegeu como a melhor animação do ano. Não gostei do primeiro ato. Eu concordo com o Maguinho que, assim, eles perdem muito tempo na história. A questão da relação dela com a avó, com a tribo. Eles contam várias coisas em pouquíssimo tempo. Mas não ficou claro pra mim. Até porque eles botaram 3 números musicais logo no início do filme. Por mais que sejam bonitos e as músicas até são legais, eu não gostei demais, assim, das músicas, não. Pra mim, o que me ganhou o filme foi no momento que ela encontra o Maui. Aí o filme entra na aventura, é tipo um road movie, né? Só que no oceano. É, verdade. E aí ficou legal. Aí eu gostei, as cenas de ação são legais, aqueles piratas que são cocos. É muito legal. Todo aquele mise-en-scène é muito legal. Tem várias coisas acontecendo e tal, e aí você escapa de uma flecha, salva a galinha. Acho legal eles brincarem com a questão da princesa, dela não gostar de ser chamada de princesa. É legal a Disney brincar, fazer piada com ela mesmo também. Mas o filme só me ganhou quando o Maui entrou. A relação do Maui com a galinha é pra mim é extraordinária. É a melhor parte do filme. Tudo que eu critiquei do Frozen é exatamente isso. O personagem, o alívio cômico, né? Que é aquele boneco de gelo lá, do Frozen. O Olaf. Ele entra no filme, ele não tem muito sentido no filme. Ele, sabe, ele entra já do meio pro final do filme. É verdade. Tem um número musical legal, que é o do Let It Go, mas o resto do filme eu acho muito genérico, muito ok, sabe? Tipo, tem uma reviravolta lá que não faz sentido, na minha opinião, mas... Esse filme não, esse filme... Do momento que ela encontra o Maui, pro resto do filme, pro final, eu gostei. Eu acho que o final perde um pouco o seu impacto, porque o primeiro ato não é muito bem explicado. Só esse desequilíbrio pra mim. Mas eu ri bastante, é bem divertido. Eu acho que é mais filme do que o Frozen, na minha opinião. Eu só implico, Maguinho, com o seguinte: todo filme da Disney tem que ter aventura no nome. Porque o Frozen tinha aventura no nome. Uma aventura congelante. Aí agora é o Mar de Aventura. Mar de Aventura. Tem que ter aventura no nome, né? Tem uma barriguinha que eu achei chata, que não tinha nem que ter, que é a parte do Siri, cara. A parte do Siri, a música é chata, a cena é chata. Ah, mas ela acrescenta a história. E olha, tem a cena pós-crédito, hein? Você nem viu a cena pós-crédito. Agora, tem a cena pós-crédito. A gente fica até o final pra ver uma cena com ele, que na minha opinião é o pior personagem do filme. Eu não fiquei com um preconceito com ele, uma peniva com ele. Eu achei legal, eu achei bonito. Achei a piadinha dele maneira. Não, eu achei o local onde ele vive interessante, assim, eu achei legal, assim. Porque você foge um pouco do oceano, sabe? É, o local, sim. Agora, olha só, pra encerrar, Moana, vocês vendo esse filme, não lembrou vocês, rapidamente, assim, por um segundo, Waterworld? Pô, não. Em momento nenhum, né? Então tá, então foi só eu. Então foi só eu. Dando sequência aqui aos filmes do Oscar, os filmes que estão de cada Oscar estrearam esse mês, vou passar pro Renatão um filme que ele falou já pra gente no cast do Festival do Rio. Tenho certeza que ele tem coisas novas a falar deste filme, até porque é um dos filmes que era o melhor filme dele do ano passado. Tô falando de Manchester à Beira-Mar, filme que tá com várias indicações ao Oscar, só não tem tantas indicações quanto o La La Land. Queria que você falasse um pouco mais sobre ele, Renato. Eu reafirmo isso, ele foi meu filme favorito do ano passado, eu só não pude colocar ele no cast porque ainda não tinha tido lançamento oficial no Brasil. Ele é muito realista, e ele é realista a ponto de assustar, sabe? A maneira que eles mexem, a maneira que o Kenneth Lonergan, que é o diretor, conta essa história, uma história simples de um homem que é obrigado a voltar à sua cidade natal para poder lidar com a perda do irmão dele, e com isso ele desencadeia uma série de situações onde ele é obrigado a encarar o passado que ele havia deixado para trás e situações inacabadas e a família dele que ele deixou para trás. Pode parecer uma história simples e com um protagonista que você não se relaciona em nenhum momento a princípio. Ele é um protagonista difícil de você comprar, mas a verdade na atuação do Casey Affleck é mostrada com o decorrer do filme, com o desvendar da história, sabe, no segundo ato, a verdade da história por trás da vida dele. Isso enaltece toda a atuação do Casey Affleck, toda a sensibilidade que ele bota no papel dele e que é retratada no roteiro. Tem atuações fantásticas da Michelle Williams, que está muito pouco no filme, mas nos momentos que ela está, ela rouba a cena. O menino que eu fiquei feliz de ganhar uma indicação, que é o Lucas Hedges, foi o primeiro papel dele, assim, que eu vi. Ele já tem algumas coisas em Hollywood, mas que eu tomei conhecimento dele, esse foi o primeiro trabalho dele, e pra mim o garoto é uma revelação do filme. Toda a relação dele com o personagem do Lee, que é o Casey Affleck, é incrível, o companheirismo dos dois e as diferenças dos dois que vão ajudando a levar esses personagens, né, pela história pesada. E um ponto que eu gostei muito também, que eu comentei no cast do Globo de Ouro, onde eu falei bastante desse filme, é a questão do humor, que eu não esperava encontrar nesse filme. E isso, pra mim, só elevou o roteiro e mostrou o quão é real tudo aquilo que é retratado ali, sabe? Deu mais noção de realidade pra toda aquela história. Você consegue se identificar mais. Você acaba encontrando humor em situações tristes, porque o desconforto gera esse humor. Então, eu acho que o filme tem muitos acertos e é incrível em quesito de atuação, especialmente. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Até o primeiro ato, eu tava achando a atuação dele um pouco estranha. Eu não tava comprando, eu tava achando um pouco forçado. Eu falei, mas que cara estranho, mas que... Pô, não tô comprando. Mas no segundo ato, onde se revela a real situação do cara, meu irmão, aí você abraça a causa do cara, você quer cuidar, você quer ajudar. É um filme que trata de questões humanas muito, muito intensas, sabe? Muito real, como o nosso caro Renato falou. O filme é muito pé no chão, cara. É a vida como ela é mesmo, sabe? E muitas vezes dura, cruel, entendeu? Que você precisa ter força pra continuar, cara, entendeu? É um filme triste, mas completamente puro na sua essência, cara. É digno de aplauso. Adorei muito. Olha só, eu não sei se eu estou falando besteira, Renatão, mas é o favorito a ganhar o Oscar de roteiro, Manchester, talvez? Eu acho que merecia, sinceramente, porque... Eu honestamente, é a minha torcida, mas eu não sei se leva, não, cara. Eu acho que... Eu não vejo esse filme como uma força, assim. Eu acho que o Casey Affleck é o favorito. Eu acredito que ele seja. Concordo. E se ganhar, merecidíssimo, assim. Não tem problema nenhum de dizer que é um grande ator. Ele tem uma grande concorrência. Pra mim, que é o Denzel Washington. Bom, pode ser. Que também tá muito bem no Fences. Pô, ele é fenomenal no Fences. Ele ganhou o SAG agora, então eu acho que ele é a concorrente direta. Também se levar, é merecidíssimo, excelente ator também, e diretor também do próprio filme. Agora, no Manchester à Beira-Mar, o Casey Affleck, ele realmente bota o filme no bolso, é uma excelente atuação. O filme, ele tem, como eu falei, o roteiro pra mim foi o que me ganhou, os diálogos são muito bons, são muito realistas, o filme ele tem momentos de silêncio muito bons, e ele tem momentos de diálogos extraordinários. Então, quando o filme equilibra bem isso, eu acho que ele me ganha sem questionar nada. Terceiro ato desse filme, a maneira que o filme termina, também, espetacular. Falei isso no La La Land. Achei que foi a maneira mais... Honesta. Honesta é a palavra. Honesta, você não engana o público. Né? Você não engana. Sim, sim. Você não engana. É a maneira como é. Ele não acaba. Ele para. Assim como a vida, né? Você para de acompanhar aquela história ali. Você vai acompanhar outra história. O filme, ele parece isso. A história continua. Você só para de acompanhar a história vai continuar. Aquela parte da vida. Pois é. Mas não necessariamente é do jeito que você quer. Assim como a vida, né? Então, isso é que é legal. Eu achei que algumas pessoas... meus pais, por exemplo, foram ver o filme, não gostaram. Acho que é bom algumas pessoas também se prepararem. Talvez não seja o filme que você está esperando. Definitivamente não era o filme que eu estava esperando, mas eu gostei bastante. É um filme pesado, é um filme que não vai te entregar exatamente o que você quer, mas de uma outra maneira, né? Diferente do La La Land, por exemplo. É, mas engraçado, eu pelo menos tive essa sensação com o filme. Ele é um filme pesado pra cacete, isso a gente não pode tirar dele. Mas eu acho que a jornada é tão completa e o final é tão satisfatório que você não sai devastado do cinema. Verdade. Concordo também. Eu, pelo menos, tive essa sensação. Também não. Verdade. Eu não saí devastado. Até porque eu acho que a maneira que tudo é apresentado, até com os elementos de humor que são muito bem colocados, eu acho que isso dá a dosagem certa para você não sair destruído. Lógico que tem pontos do filme que você vai na merda, mas... eu não acho que você saia com aquele sentimento ruim. Então o filme se chama Manchester à Beira-Mar, também tá na briga do Oscar. Eu vou falar de um filme que também está na briga do Oscar, que eu achei que todo mundo aqui ia correr pra ver, mas ninguém foi ver, que é o filme novo do Mel Gibson, dirigido pelo Mel Gibson, não estrelado, mas dirigido. Não consegui ver ainda. Se chama Até o Último Homem, e no original é Hacksaw Ridge, que é o título, pela primeira vez, a gente costuma criticar os títulos nacionais. Primeira vez que eu digo isso, eu acho que nesse ano. O título nacional é muito melhor do que o título em inglês, na minha opinião. É, né? Hacksaw Ridge é o lugar onde tem a batalha do filme, que é só uma parte do filme. O filme nem se trata sobre Hacksaw Ridge. Ele nem fala direito onde fica Hacksaw Ridge. Tipo, eu achei que o título foi muito genérico, na minha opinião. O título em inglês. O título nacional, não. O título nacional foi no âmago, foi no certo. Até o Último Homem é um título interessante. Ou, já que o filme conta a história do personagem do Andrew Garfield, eu acho que poderia ter um título dentro da história do Andrew Garfield. É a história de um rapaz, numa cidade do interior americana, criado pelos pais no campo, muito religioso. O menino, desde jovem, ele aprende a respeitar, né, as leis de Deus, e ele... por um motivo, né, que eu não vou explicar exatamente, mas explicado no primeiro ato, ele decide que ele não pode tirar a vida de nenhum ser. Não é o direito dele de tirar a vida de ninguém. Ele cresce, ele se apaixona, ele tem uma vida normal, como qualquer pessoa. Isso tudo é contado na primeira hora do filme. O filme tem 2 horas e 20, é bom lembrar. Primeira hora do filme conta muito bem a história desse personagem, do Andrew Garfield, que é baseado numa história real. Em determinado momento, o irmão dele se alista, vai pra guerra. Ele também vai pra guerra, Segunda Guerra, lutar no Pacífico contra os japoneses. Depois dessa primeira hora, eles chegam nesse lugar, né? Nesse lugar onde vai ter a guerra. Aí você vê o Mel Gibson mudar completamente a direção dele. E o filme, ele vira outra coisa. Se o filme até aquele momento, ele te poupa de violência, ele te poupa de coisas gráficas e até palavrões, enfim. O filme tem uma transição extraordinária para um filme de guerra. Você já vai sabendo que é um filme de guerra. E a última hora e 20 do filme é algo, na minha opinião, inédito. Olha. É um filme de guerra que pode te lembrar outros filmes, mas eu chamo a atenção de vocês, primeiro, pro momento onde eles pisam pela primeira vez no campo de guerra. O Mel Gibson, ele trabalha muito bem o clima de como isso acontece. E aí, tem uma batalha. A primeira batalha é algo assim, tipo, devastador. Presta atenção, vocês que vão ver o filme. Lá no fundo, filme de guerra, geralmente, você tem planos abertos, né? Soldados caindo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu costumo reparar, assim, os caras que ficam lá embaixo. Geralmente, eles são muito, muito engessados, sabe? A direção mesmo fica os caras que estão aqui na frente. Nesse filme do Mel Gibson, não. Eu não tenho ideia como ele fez isso, mas você pode reparar que lá no fundo, o Mel Gibson raramente usa planos abertos. Ele usa planos fechados. Foi muito inteligente nisso. Porque o filme parece ser um filme barato. A maneira que ele filma, você vê a profundidade de campo, mas tudo que tá no quadro é importante. É aí que vem a diferença. Porque até o cara que tá lá embaixo, ele tá num desespero. Ele tá, assim, lutando pela vida dele mesmo. Tem coisas que acontecem fora do primeiro plano que são muito interessantes. Eu quero até rever o filme, porque eu tenho certeza que eu perdi algumas coisas. Eu falei pro Maguinho, eu acho que muita gente morreu fazendo esse filme. Não é possível que as pessoas sobreviveram fazendo esse filme. As cenas de batalha são extraordinárias. A história do personagem é muito boa, é muito completa. E eu vou falar uma coisa que eu nunca pensei que eu fosse falar. Vince Vaughn, você tem o meu voto de confiança de novo. Sabe por que esse filme funciona? Porque os personagens são reais. Eles não são clichês de personagem. Aí que eu acho que tá a diferença de você ter um ator como Mel Gibson, que entende bem o que, que é você ser marcado por um personagem, ou a vida te marcar, enfim, na vida real mesmo. Você ser marcado por uma coisa. E ele nenhum personagem dele é clichê. Nenhum personagem dele é só aquilo ali que você vê da primeira vez. Alguns personagens vocês vão gostar, outros vocês não vão gostar. Todos esses personagens têm camadas, todos eles. E outra coisa, como o Mel Gibson testa a gente durante esse filme? Como ele testa? Vocês acham que fulano vai sobreviver? Que ciclano vai morrer? Esse aqui eu já sei que é esse personagem. Esse personagem é o melhor amigo. Esse personagem é não sei o quê. Vocês não têm ideia o que esse filme vai fazer com esses personagens. Lembrando que não são personagens. É uma história real. E ele foi na história real e transpôs aquilo ali. Então, assim, parabéns pro Mel Gibson. Voltou. Não deveria ter parado. Espero que ele faça um filme por ano. Porque é muito bom ver o Mel Gibson de volta. Muito, muito bom ver essa sua empolgação, cara. Eu adoro o Mel Gibson. Também concordo com você. Volta, entendeu? Volte a fazer filmes, sabe? Agora, só me espanta, cara. É como uma história dessa tão ficou tanto incrível. Tempo, né? No ostracismo. Exatamente. Isso ninguém também. Conhecia, cara. Ninguém conhecia a história desse cara. Esse cara é incrível, entendeu? Então, assim, tô muito empolgado. Foi um dos meus três filmes de surpresa do ano, entendeu? Das expectativas do ano. Estava lá, entendeu? Falei dele. E tô muito empolgado pra ver. E que bom, cara. Que bom que Mel Gibson acertou. Nunca me entregou um filme ruim, entendeu? Então, espero que... Não espero não, né? Tenho certeza que esse não será diferente. Beleza. Vamos nos divertir um pouco agora que a gente falou de Oscar, falou de coisa vamos séria. Vamos galhofar e vamos dar ao público que eles gostam a gente vendo filme ruim. Maguinho, qual foi a bomba do mês pra você? Por favor. Então, o pior filme, cara, amigo ouvinte, do coração, tô aqui chateado, cara, porque eu queria botar um, que eu vou falar também, mas não é. Então vamos lá, o pior filme... A decepção do mês de janeiro se chama Assassin's Creed. Pô, Maguinho, olha só. O Dominação é pior que esse filme, Maguinho. Ah, mas Dominação já é ruim na essência. Assassin's Creed é decepção. É decepção. Assassin's Creed bateu no coração. Não, peraí. Né, o pior filme do mês, o Assassin's Creed, é pior do que Dominação? Dominação eu caguei. Não, não tem jogo, um filme esquecível, entendeu? Assassin's Creed não, cara. Eu sou fã do jogo. Hoje em dia tá muito mais fácil você... transpor um game... Eu não concordo. Transformar em filme. Eu acho que tá muito mais fácil. É claro que você não vai copiar o jogo, porque aí não tem sentido, entendeu? Mas toda a estrutura do jogo, cara... A gente tem roteiros... Os roteiros do Assassin's Creed, do universo, são mais de 10 jogos, com livros também... Cara, o universo é incrível. E a estrutura do jogo são estruturas de um filme de Hollywood, cara. É só você saber balancear como o jogo é, entendeu? É claro que eu, mais uma vez, eu não vou discutir o filme que eu queria ver. Mas sim o filme que a gente viu. Isso eu acho que tem que ser claro. Mas mesmo assim, cara, você não pode desbalancear um filme. Só rapidinho, eu vi o filme com o meu pai, entendeu? Meu pai nunca jogou Assassin's Creed, não sabe nem que porra é essa, entendeu? No final ele falou, porra, Marcelo, por que eles ficam tanto na empresa lutando e quase o filme não se passa na Espanha, que é onde que reside todo o universo foda do Assassin's Creed? Não sei. Pergunta lá pro diretor. Não sei. Porque, cara, por que você pega a parte do jogo, que é a parte mais chata, que é a parte da Animals, e você faz um filme onde 70% se passa ali, entendeu? Então, assim, foi uma grande decepção. Os personagens no passado, que é o Aguilar, completamente mal desenvolvido. Eu nem sei a personagem que faz um par romântico, nem sei o nome da cidadã que faz o filme com ele, faz a ponta com ele lá na Espanha. Entendeu? Então, assim, um filme desbalanceado, não acrescenta, na minha opinião, nada no universo Assassin's Creed, entendeu? Então, assim, como filme, ele é ruim porque ele desbalanceia, mesmo que você não tenha jogado, você não vai concordar que a parte que ele esquece, que é a parte da Espanha, ele é muito melhor do que a parte que se passa o filme. Então, assim, a minha grande decepção do filme é Assassin's Creed. Olha só, o debate desse filme vai continuar. Porque sim, exatamente. Nós temos. Vamos fazer um cast. Nosso próximo cast. Exatamente, cara amigo ouvinte. Nosso próximo cast será sobre os dois filmes de adaptações de games que chegaram esse mês: Resident Evil e o Assassin's Creed. Nós vamos falar dos dois filmes com o especialista máximo em games. Exatamente. Que é o com ele também. Paulão, Paulo Marcelo, que viu os dois filmes. Então, assim, aguarde, confie. Eu quero dizer que eu gostei mais do que o Maguinho. Confesso que o roteiro tem problemas graves, principalmente o terceiro ato. Ah, mas eu acho que o Maguinho também não está vendo o lado bom do filme. O filme é muito bem feito, a fotografia é espetacular desse filme. Mas eu queria ver mais. Mas aí é problema seu, agora eu tô falando. Olha só. Os atores convencem. O filme tem um clima de mistério que vai até o final do filme, na minha opinião. E a gente vai debater tudo isso, a gente vai se pegar na porrada nesse outro cast. Aí você vai saber dos detalhes. Cara, eu convite, aguarde. Aguarde, porque esse cast vai pegar fogo. Fala pra gente, brevemente, já que você se recusou a falar, Dominação, filme com Aaron Eckhart, um ator favorito do Márcio. Nossa, Dominação, gente, o filme é podre. O filme é podre. Ruim de dar dó. O pôster já é horrível, o trailer, ele é horrível. A história, meu Deus do céu, a história. É um filme de terror que é a história de um padre high-tech, entendeu? Que tem uma engenhoca que ele consegue expulsar os demônios entrando na mente da pessoa possuída e travando uma batalha na cabeça do possuído com o demônio dentro da pessoa. Jesus! Entendeu? É mais ou menos isso. Deve ser horrível. Jesus mesmo. E o Aaron Eckhart, cara, aquela... Vou usar aquela frase que eu adoro pra certos atores, que é aquele que foi sem nunca ter sido, entendeu? Então, é um filme lotado de clichê, meu Deus do céu! Olha só, o filme tem 1h20 e é super arrastado. Você já entende o que acontece. Então, assim, gente, desculpa, já saiu de cartaz, não percam tempo, não gastem, a gente sabe que o dinheirinho hoje tá difícil, então passem longe de Dominação, passem longe. Muito bem. Obrigado, Luiz. Eu quero dizer que o meu pior filme do mês foi O Passageiros. Eu já falei dele. Então vou passar pro Renatão. Renatão, seu pior filme do mês, eu também acho que sei qual é. Mas vamos lá. Todo mundo sabe que eu escrevo pro Rota Cult. E um dos filmes que eu tive que fazer crítica pro site esse mês foi Os Penetras 2, Quem Dá Mais. Eita. Aquela sequência que eu sei que todo mundo tava pedindo... Todo mundo se importa muito, hoje em dia, todo mundo se importa muito com esses dois humoristas. É sequência de um filme ruim, na minha opinião, mas... Eu não acho o primeiro tão ruim, mas eu não sei se eu não acho o primeiro tão ruim, ou passei a achar o primeiro não tão ruim depois de ver o segundo. Ah, bom. Eu não sei, agora eu tenho essa dúvida na minha cabeça. Que filme desgraçado. Vamos abrir com as perguntas óbvias. É uma comédia, né? Depende do ponto de vista. Pra quem é? Comédia, vamos pro básico. Comédia faz rir, não faz? Faz. Esse não. Esse filme não fez rir. Eu comentei isso com vocês em off. A minha sala de cinema não deu uma gargalhada. Nossa, isso é vergonha alheia. Desculpa os torcedores de Botafogo, mas a única gargalhada que deram foi numa piada que fizeram no Botafogo. Aí vai ver que a galera, sei lá... Costepar, né? A galera, sei lá, do Flamengo, Vasco, Fluminense, deu um... Mas foi isso. Foi o suficiente. Foi o máximo que esse filme conseguiu. Na minha sala de cinema. A gente ri mais no WhatsApp com kkkk do que com isso aí. Né? Ah, com certeza. Kkk tem mais caracteres, então prolonga a risada. O filme não tem muita história, cara. Tipo assim, eu acho que se ele fosse uma continuação mesmo do primeiro filme, sabe? Se ele pegasse aquela questão do primeiro filme, eles tinham os trambiques deles, ficaram amigos no final, beleza. Aí agora que eles têm esse laço, que eles têm essa amizade, e eles vão fazer trambiques os dois juntos, aí vai entrar o seu cogumelo, aí podia criar uma bala na amizade. Seria uma parada clichê, sim, mas seria muito mais interessante, porque quem tá indo ver esse filme, sabe qual que foi ver esse filme, foi pra assistir os Terbs com a Adnet. Que, eu repito, não são humoristas de hoje em dia. Eles funcionavam há 5 anos atrás. Hoje em dia, os dois não estão em alta, especialmente os Terbs. O humor do Stabs hoje em dia não tá mais funcionando. Tanto que nem no Pânico ele tava, que é a única, a maior plataforma que ele trabalhou. O humor dele, o jeito que ele fica gritando o tempo inteiro e falando tudo cantado. Todos os personagens que você conhece que ele fez na televisão estão representados ali dentro do Beto, que é o personagem dele. Não sei porque eu anotei isso. Toda a representação do filme é fraca, as relações deles não funcionam, o humor não tá ali. É uma história que passa do absurdo e não encontra o humor nesse absurdo. Atores estão ali simplesmente por estar. Mariana Ximenes está lá só para ser tratada como mulher objeto. Eles querem testar quantos decotes diferentes eles podem fazer ela usar durante um filme. É totalmente esquecível e, infelizmente, eles deixam sequência, eles deixam brecha para uma sequência que não deve ninguém quer. Jesus! Cara, espero eu que não venha. Eu não duvido, não. Tipo assim, é aquela velha parada que esses filmes abordam e esse filme abordava, que era a questão dos elementos de bromance e tudo mais. Isso poderia dar até um se fosse melhor trabalhado, né? Continuasse trabalhando como foi no primeiro filme, que eu acho que o Andrusha fez até um trabalho ok ali, contendo os dois, ia ser legal. Mas nesse aí, cara, o barco desandou com vontade. Como nós sempre fazemos, eu queria fazer um apanhado bem rapidinho aqui dos filmes independentes também, que chegaram esse mês. Eu vi o filme que venceu o Festival de Cannes do ano passado, que foi Eu, Daniel Blake, do Ken Loach. Até no Festival do Rio, né, Renatão? Você correu atrás desse filme, não conseguiu ver. Pô, tentei, tava lotado. Mais duas vezes não consegui. O cinema que eu vi tava lotado também, cara. As pessoas estavam, assim, estavam esperando demais o filme, né? Demorou tanto pra chegar. Eu fui ver logo na sua estreia. E, rapaz, eu acho que não me vendeu muito bem, não. Eu achei o filme... Conversei bastante com a Patrícia. A Patrícia gostou bastante do filme, mas ela não discordou da minha opinião. Eu acho que o Ken Loach, ele... Você tem que estar um pouco acostumado com a filmografia dele. Ele não faz um filme lento. Ele não faz esse filme europeu que todo mundo acha, que é aquele filme arrastado e tal. Não é. É um filme bem dinâmico. O ator principal, que se chama Dave Jones... Talvez você reconheça ele de rosto em alguns outros filmes. Você gosta bastante de filme europeu. É um excelente ator. Excelente ator. Muito bom. Ele realmente carrega o filme como Daniel Blake. Mas sabe qual é o problema do filme pra mim? Ele tem cenas que são difíceis de acreditar que são pra uma história real. Eu vou dar um exemplo. Em determinado momento, tem uma personagem que tá passando muita fome e tal. Eles vão pra um lugar, onde, que é um mini mercado, vamos dizer assim, onde essa pessoa pode ir lá e pegar comida e tal, não sei o quê. E a pessoa começa a pegar uma comida aqui, guardar e vai dar pros filhos e tal. De repente, a pessoa abre uma lata de tomate e começa a beber a lata de tomate. E você fica assim, mas pra quê? Qual é o sentido disso? Ah, é porque ela tá com fome. Mas peraí, ela tava com uma banana na mão, ela tava com uma maçã na mão, ela tava com comidas mais fáceis de engolir. Mas não era suco de tomate, não? Não, era uma lata de tomate. Qual é o sentido disso? O sentido disso é que ele quer te chocar, colocando cenas absurdas no filme. Essa é uma de algumas cenas que realmente me tiraram do filme. Soluções mais fáceis que o filme poderia ter tido, ele vai para um lado mais absurdo. E a conclusão do filme, ela é a coisa mais absurda. Se alguém tivesse frisado o filme em determinado momento, a sala tivesse acendido, alguém que fosse no palco ali, em frente à tela, e falasse assim, o que você acha que vai acontecer agora? Eu levantaria minha mão e falaria assim, eu acho que vai acontecer isso. E é exatamente o que acontece com o filme. Ele testa os personagens das maneiras mais absurdas, na minha opinião. O tema do filme é muito legal, é muito interessante, é muito atual, moderno, e é uma coisa que a gente aqui no Brasil não imagina que aconteça na Europa. Fala sobre o desemprego e como é difícil para as pessoas se recolocarem. Mas até isso é meio confuso, porque esse personagem do Daniel Blake, ele se recusa a trabalhar por um problema cardíaco. A médica dele falou que ele não pode trabalhar, se ele trabalhar ele vai morrer. Ao mesmo tempo, ele não parece desesperado bastante pra sofrer com aquilo. Até o terceiro ato do filme, quando ele realmente surta. Não sei, acho que o filme tem problemas. Ele ter ganhado Cannes, eu acho que pelo tema do filme faz sentido. Pelo filme em si, não fez pra mim, não. Pô, que pena, hein? Mas é um filme que tem que ser visto. Volto a dizer. Não pensem pela minha crítica. Ah, não vou ver, então. Veja, porque talvez você tenha uma opinião diferente. A Patrícia viu e teve. Renatão, ainda nesse tema de filmes independentes, você viu um filme que eu vou te confessar que eu nem ouvi falar. Se chama O Ídolo. É isso mesmo? É isso. Cara. Fala um pouco pra gente dele. Ele é a história, né, a versão ficcionalizada, na verdade, da vida do Mohammed Asaf, que era um cantor de casamentos e refugiado de Gaza, que tinha um sonho, tipo, a cidade do Cairo e viver de música. E ele foi e participou da competição do Arab Idol, que é a versão americanada de lá, e ele foi campeão em 2013. Só que, tipo, a realização do sonho do cara mudou o país. Eles pararam a guerra, eles paravam tudo pra assistir o cara cantar, pra incentivar o cara. É uma representação do que seria o sonho, sabe? Do objetivo deles e tudo mais. Hoje em dia o cara trabalha pra ONU. Fui sem saber disso, fui conhecer a história dele lá. Pesquisei depois. O filme tem a direção do Anya Buassad, que foi indicado 2 vezes ao Oscar pelo Paradise Now e pelo Omar. E ele segue bem aquele padrão de história do azarão que busca realizar os sonhos. Tipo, quem quer ser milionário, essas coisas. Mas diferente desses outros filmes, esse aí vai um pouquinho além, porque mostra essa visão de isolamento, desolação e frustração da vida das pessoas que moram na faixa de Gaza, sabe? O filme mostra ele desde criança, com ele conhecendo a música e tendo os objetivos dele. Ele tinha a irmã dele que era uma incentivadora, até a fase adolescente com as frustrações devido ao lugar que ele morava, que não dava chance dele crescer. É uma história bem interessante, cara. É uma típica história de superação, mas ela tem um caminho diferente porque mostra toda a situação de Gaza, sabe? Então o filme se chama O Ídolo, certo? Estreou agora no final de janeiro. Deixa eu só falar rapidamente aqui. Esse mês também estreou Triple X Reativado, do DJ Caruso. Foi um filme que o Márcio apontou como uma das possíveis bombas do ano. A Patrícia viu e falou que é um filme decente. Não é um filme tão ruim. Ai, meu Deus, eu vou ter uma conversa séria com a Patrícia. É, pois é. Eu só queria mencionar isso pros nossos ouvintes. Estreou também um filme que tem sido muito debatido pelo Facebook, que é o 4 Vidas de um Cachorro, do Lance Hallström, que virou o diretor oficial de filme de cachorro, né? E eu só queria mencionar também o Beleza Oculta, que é o filme do David Frankel, que também é um diretor de filme de cachorro, é o diretor do Marley. O Beleza Oculta, alguns amigos meus já viram esse filme lá fora e me falaram que é um filme bem bobo, bem piegas, mas que é melhor do que estão falando. A crítica lá fora nos Estados Unidos o filme. Não, nos Estados Unidos detonaram o filme. Também, né? Ele é vendido uma coisa que não é, né? Algumas pessoas me falaram que é um filme decente. Okay. É um filme esquecível, mas decente, dá pra ver. Então eu só queria mencionar isso. E eu queria perguntar, vou começar com o Maguinho. Maguinho, que filme você não viu, mas ainda pretende ver do mês de janeiro? Vários filmes que vocês falaram, que eu não vi, falei que queria ver, mas teve um que vocês não comentaram e eu ainda quero ver, que é O Apartamento, cara. O filme que provavelmente é o ganhador do Oscar de filme estrangeiro, filme iraniano, mesmo diretor do A Separação, que é excelente. Então é um filme que eu espero ver até o Oscar, O Apartamento. Muito bem. Renatão, seu filme que você não viu? Cara, eu acho... Triple X. Saltimbancos Trapalhões também, queria muito ver. Ninguém falou, nossa infância, gente. Jesus. Cheio, minha infância já foi o Luz Cristal, já comentei ela. Eu quero ver ele falar de infância na ratoeira, vamos lá. Cara, eu acho que os filmes que ficaram faltando pra mim são os mesmos do Maguinho, cara, que é O Apartamento, o Daniel Blake, que tá numa luta pessoal pra conseguir ver esse filme, e o Até o Último Homem, que... Eu não consegui ver a tempo do cast, cara, mas eu, no próximo fim de semana agora, eu vou estar assistindo com certeza. Muito bem, eu quero falar de A Criada, do Park Chan-wook. Você vai pirar nesse filme, cara. Filme. Quero muito ver, vou ver. Bom, podemos caminhar para Podridão do Mês, A Grande Ratoeira, escolhida pelo Renatão, vista pelo Maguinho. Vocês estão prontos? Vamos lá. Então, Ratoeira do Mês de Janeiro, abrindo o ano a partir de agora. A primeira ratoeira do ano foi escolhida pelo nosso querido amigo Renatão. Renatão, eu vou pedir para você apresentar a ratoeira para o público e a sua justificativa por que esse filme pro Maguinho. O filme que eu escolhi é um belo exemplar de merda chamado Max Steel, que é a adaptação do brinquedo que fez sucesso alguns anos atrás da Hasbro. Não me pergunte sobre o que era esse brinquedo, ou sobre o que era Max Steel, ou sobre o que é Max Steel. Eu pretendo aprender mais sobre ele nos próximos 5 minutos. O filme tem cara de ser uma merda. Os atores são bons, mas o trailer era horrível, a crítica lá fora destruiu o filme. Esse filme ficou num limbo para ser lançado durante muito tempo. Eu fiquei até me perguntando se a distribuidora ia lançar o filme aqui. Como ele veio agora em janeiro, a gente não podia perder a oportunidade de mandar o Maguinho que se amarra nesses filmes. Filmes que atingem a nostalgia dele. Filmes teen, exatamente. Ai, ai. Só antes de passar pro Maguinho, eu só quero lembrar o nosso público, se você não se interessou pela ratoeira do Max Steel, fica com a gente, escuta o Maguinho, ele falou que vai ser breve, fica com a gente, porque assim que ele terminar, eu vou escolher a ratoeira pro Renatão, pra este mês de fevereiro, então vocês vão ver a alegria se esvaindo de uma pessoa em câmera lenta, então não perca isso. Maguinho, Max Steel, escolha do Renatão, por favor. Enfim, vamos lá, cara, amigo ouvintes, amigos da mesa... Como vocês sabem, eu tenho 36 anos, era muito fã de brincar de boneco, muito. Então eu tinha, cara, porra, tinha o Castelo de Grayskull, tinha os vários do He-Man, tinha os Thundercats, tinha os Dinosaurs, o Rambo, enfim. E já o Max Steel, cara, ele surgiu nos anos 2000, já tinha 20 anos, então eu caguei para o Max Steel. O filme, cara... É muito ruim, mas assim, ele de tão ruim, ele chega a ser infantil demais. Vocês estão tentando entender. Não é que ele é ruim porque, nossa, o roteiro. Não, ele é infantil, sabe? Mas ele não seria pro público infantil? Exatamente. Mas aí é que tá. Eu acho que só quem vai curtir, se curtir, porque eu acho que hoje em dia, quem brinca de boneco... São só os saudosistas, porque eu acho que hoje a adolescência brinca de iPhone, de Android, enfim, de computador, entendeu? Não brinca de boneco. Então eu acho que o Max Steel está esquecido nas prateleiras das lojas, sabe? É, mas o filme, cara, só pra quem não tá desavisado, que porra é essa? É a história de um garoto, né, um Max, né, que é o Ben Whittle, que eu nem sabia da onde veio esse moleque, eu nunca vi ele mais gordo. Mas ele tá bem no filme ele, mano. Ele tá normal. Não fode nem sai de cima. É a mesma coisa, entendeu? Tá normal. Ele tem 16 anos e aí ele só com 16 anos começa a sofrer umas mudanças no corpo do nada. E você vê que o corpo dele tem uma ligação eletromagnética, assim, sabe? Com a luz, com umas coisas meio eletrostáticas, sabe? E aí, cara, ele começa a adquirir esses poderes e aí ele não sabe de onde vem, entendeu? Ele é uma pessoa que perdeu o pai há muitos anos atrás, entendeu? E vive meio nômade com a mãe dele, né? Vive, né, se escondendo, aí você vai saber o porquê depois. Aí tem aquela clássica jornada do herói, né, que vai se descobrindo, e aí o filme cai numa coisa que é muito clássica, mas ao mesmo tempo é muito clichê e muito cafona, que é ele na escola, aí as pessoas vão achando que ele é estranho, e aí aparece o Steel que do nada também sai do limbo, entendeu? E vai atrás dele, porque eles têm uma ligação que no final do filme vai ter um plot twist que você já sabe desde o início que vai acontecer, entendeu? Eles vão se juntar e vão virar um ser super potente. Caralho, rapidinho, você explodiu minha mente. Max Steel não é uma pessoa só? Não é, eu não sabia também. O Max é um personagem. É o Max e o Steel? E o Steel, exatamente. O Steel é uma... Ele devia se chamar então Max e Steel. É, exatamente. O Max... É isso, o Max é uma pessoa, entendeu? E o Steel é uma. É um ser alienígena, entendeu? Já interessou, hein? Vai querer ver, Renatão. Só que nessa jornada inteira, que é repleta de clichês, entendeu? Ele tem um primeiro ato e um segundo super arrastado, que foi o que eu te falei, fica nessa dele na escola e tentando se descobrir, aí começa a ser treinado pelo Steel, mas ele não sabe por que ainda. E aí que apresentar um personagem do Andy Garcia, que faz o vilão do filme. Nossa, é deprimente o Andy Garcia com a roupa do vilão, cara. Parecia Boris Karloff, entendeu? Desculpa, Clóvis Bornai. Parecia Clóvis Bornai, sabe? Boris Karloff, desculpa. Ele parecia... Já fez na ratoeira. Ele parecia Clóvis Bornai, cara, o Andy Garcia, sabe? E aí, mas ele tem armadura? Ele tem a armadura, porque ele, cara, no final você vê o plot twist do filme, cara. Ele se revela o grande vilão do filme, entendeu? Cara, é um filme que, assim, passa, entendeu? Eu não, assim, não fiquei com raiva, não me ofendeu, porque é um filme pra criança. Assim, se ele fosse lançado on DVD, como diz o meu irmão, né, o Márcio, só em DVD, ok, função tava feita, porque o Max Steel nem é mais famoso assim, sabe? A Mattel já tá consolidada, entendeu? Não ganharia nada. Ela é consolidada com HQ... do Max Steel, com desenho, com animação, em alguns games que são razoáveis e tal. Eles são consolidados em HQ e desenho do Max Steel? Não, o Max Steel tem uma carreira consolidada em história em quadrinhos, em desenhos, ah, pessoas... Cara, só. É, não, então, mas como filme, como longa-metragem, não precisava, entendeu? Não, não precisava ressuscitar um personagem dos anos 2000 que ninguém mais brinca, tá lá junto com o Woody esquecido, entendeu? Coitado dele. E eu falei uma coisa na minha crítica que eu achei engraçada, que a armadura lembra... O La Wolverman, que é o passageiro do futuro com o Tron. Uma mistura dessas duas armaduras, surge o Max Steel. Então, assim, é um filme completamente esquecível. Sessão da tarde, às 2h30, entendeu? Você vê, ok, esqueceu, já esqueci. E, Renatão, gostei porque é um filme relevante, desculpa, você né? Você gostou, Max? Então? Não, não, não. Passou. Mas eu não odiei. Eu não odiei porque não me ofendeu, entendeu? Ele mas foi claro... É o pior do mês... Não, não é o pior do mês, não é o pior do mês. Olha, o Assassin's Creed ainda é pior do que isso pra ele. Não é o pior do mês. Mas o Assassin's Creed pior? Pelo apreço, pelo sentimento, Assassin's Creed me ofendeu mais. O Max Steel, como eu não curtia, como eu não brinquei com ele, ele não me acrescentou nada, entendeu? Eu vi, achei um filme ruim, ele pode conversar com as crianças que têm o Max Steel em casa, quem sabe. Pode falar, cara, a geração de 18 anos, 17 anos aí de hoje em dia, sei lá, 19... Que for assistir Max Steel e vai ver que é uma merda, vai cagar, cara, pela infância deles. Porque, tipo. Sim, também o Max Steel, né? Pra eles era o boneco Max Steel, sabe? Quem faz a história eram eles. Eles que faziam o Max Steel. Exatamente. Maneira. E o que eu só queria perguntar pro nosso cara amigo ouvinte nos, né, nos comentários, porque a gente não brincou de Max Steel. A história do boneco, será que é a mesma? Será que é a mesma do personagem? Será que é a mesma do filme? Não, não deve ser, entendeu? Não. Cara, pra mim, a história do Max Steel era o comercial, que, sei lá, ele tava lá andando de jet ski, aí tinha um maluco lá que tirava e jogava lixo tóxico no mar, aí o Max Steel capotava, aí ele tirava, sei lá, um escopeta da bunda e matava o cara. Ué, é foda? É foda? Aí as crianças, que demais! Aí que acabava o comercial. Nada disso tem no filme. O filme explora uma outra história de origem de um personagem que o filme cria, entendeu? Que eu acho que não tem nada a ver com a concepção do boneco que a Mattel escolheu, entendeu? Inventou. Por favor, nota para Max Steel, só pra gente... Max Steel, nota 3. Em nota de cocô, 3. É o quê? Nota 3 tá bom, nota 3 tá bom. É, zero, não, por favor, na nosso ranking cocô. Porra, aquela bostinha que quando bate o sol, entendeu? Porra, cheio de mosca parejeira. Muito bem, Maguinho, muito obrigado pela sua crítica. É porque vai feder depois, se você começar a entender, vai feder depois. Na hora, sim, passou. Tu até acha que tá ok, mas aí depois sim. Vem, sobe depois, o cheiro e tal. Depois sobe o cheiro, fudeu. Agora nós vamos escolher a Ratoeira para o mês de fevereiro, mês carnavalesco, que o Renatão vai passar no cinema vendo a Ratoeira, obviamente. Renatão, você está pronto, está com medo? Como é que você está? Qual é a expectativa? Eu já estou preparado psicologicamente, já tem um mês para esse filme, para essa Ratoeira. Eu imaginei que fosse ser um filme, eu achei que ia ser internet filme, eu falei, pô, vai ser internet filme, chega de YouTube na minha vida, que não sei o quê. Até que eu olhei de verdade a lista e eu bati o olho naquele filme. Achou falei, coisa pior. Não, eu bati o olho ali e já pensei, filha da mãe. Já passei a vaselina e fiquei esperando um mês. Renatão já soltou um spoiler aí. Fevereiro. Nisso, já mas soltou um spoiler aí, mas tudo bem. Em fevereiro tem Robert Zemeckis, Aliados do Robert Zemeckis, estreia. Transporting 2, que eu tô louco, achei o trailer espetacular. Sim, também curti muito. Tem A Grande Muralha do Zhang Yimou, com Matt Damon. Tem o Moonlight agora. Agora, tem umas coisas bem ruins. E tem o internet, o filme. Tem o John Wick, né, Marcelinho? Você é fã, né? Tem John Wick, cara, que eu tô louco pra ver também. Nossa. Então. Tem coisas ruins, cara. Tem coisas ruins. Tem o internet, o filme que, segundo o Rubens Ewald, é o pior filme brasileiro já feito. Não, segundo o Rubens Ewald... O original, né? O original. Não o Corvo. É, ele falou que é o pior filme nacional de cara, assim. Ele cara, eu vi o trailer, eu tenho tanta coisa ruim pra falar desse filme só pelo trailer. Só que eu fiz uma promessa pro Renatão, falei que não ia escolher esse filme pra ele. E eu não ia mesmo, assim, Renatão. Se o filme que eu escolhi não tivesse nessa lista, eu ia procurar outro filme, não ia escolher esse filme, porque eu acho desumano você ver esse filme, sinceramente. Apesar de que eu acho que você vai ver esse filme de qualquer jeito. Tem o Monster Trucks. É isso aí que também. Tem cara de ser muito, muito. Tem cara de ser o Max Steel do mês de fevereiro. É verdade. Vamos colocar a história, assim. A história do Monster Truck é que o filho de um terno lá de Hollywood, lá do de uma produtora. O filho dele, sei lá, 3 anos, virou e falou: pai, o que, que você acha de que legal essa ideia de botar um alienígena num caminhão? Aí o pai: poxa, brilhante, vamos dar 15 milhões de dólares fazer um filme. E ele saiu voando. Foi isso, exatamente isso. O garoto virou pro pai e falou que queria um filme disso, de um caminhão com um alienígena, e eles fizeram um Monster Truck e tá aí. Tem também o Chamado 3. E eu tô falando dos filmes que estavam em debate, tá? Tem O Chamado 3, que eu acho que tem cara de ser muito ruim. Eu odeio Chamado, cara. Mas, possível surpresa do mês. Possível surpresa do mês, talvez. Também seja bom. Eu vou falar. Desses 3 filmes que eu falei, O Chamado 3, Monster Trucks, Internet Filme, nenhum deles tem mais relevância, mais cara de ratoeira, mais pôster de ratoeira. Tem ratoeira merda? É o mês do Renato. As suas são constrangedoras, cara. É, as minhas são as piores. Mas olha só, cara. Esse filme, ele se enquadra em tudo, todos os critérios da ratoeira. É ou não é, Maguinho? Olha porra, só. Porra, também acho, sucesso, cara. Sucesso de público. É relevante. Franquia de sucesso. É, concordo. Baseado em livros de sucesso. É, cara, não tem como eu não indicar essa ratoeira. Eu tenho certeza que qualquer pessoa indicaria essa ratoeira pra você. Uma pena que seja pra você, Renatão, porque eu não tô te indicando um filme. Você vai ter que ver 2 filmes. Ai, papai! Porque senão você vai sofrer mais. Separe suas algemas. Separe o seu chicote. E a sua máscara de látex. Separe, porque dia 9 de fevereiro você vai embarcar em 50 tons mais escuros. Rafa, olha só, só... Agora entrou. Agora deixa entrou. Eu só te falar uma coisa. Eu tenho uma esperança pra esse filme. Eu não vi o primeiro, não vou ver essa merda. Eu tenho uma esperança, Renato. Eu vou te falar, Um motivo pra você ter esperança nesse filme, posso falar? O diretor James Foley é um bom diretor, cara. Ele fez o Caminhos Violentos, ele fez o Corruptor, que é o Maguinho, o filme que o Maguinho viu comigo, ele sabe que é bom. É verdade, muito legal. Ele fez o Confidence, Golpe Perfeito também, porra, que eu acho legal também. Esse cara, ele vem dirigindo House of Cards, ele vem dirigindo Hannibal. Ele é um bom diretor, cara. Pode ser que tenha uma coisa boa aí, eu tô falando sério. Pode ser que tenha mais. Só que eu volto a dizer, você vai ter que ver o primeiro filme, cara. Se é que você já não viu. Caralho, segredo. Isso é segredo. Agora eu já tô pensando em chegar no cinema e comprar um ingresso. Aí eu tô pensando, vai que a Daniele não vai comigo, eu vou passar vergonha e humilhação com ela. Ah, vai com ela. Daniele, por favor, vai com sua namorada. Eu já falei com ela o mês inteiro, que ela vai ter que ver esse filme comigo. Muito bem, olha só. E só pra deixar claro, no nosso próximo cast dos filmes de fevereiro, o Renatão vai trazer essa ratoeira pra gente. E o Maguinho vai escolher a ratoeira pra mim pro mês de março. Queria agradecer muito a presença de vocês. Vocês viram muitos filmes. Vou começar com o Maguinho. Maguinho, que mensagem você deixa pros nossos ouvintes, seus contatos? E também deixa uma mensagem de apoio aí pro Renatão, por favor. Não, Renatão, eu acompanho sua dor, cara. Mas eu acho que vai ser legal, Renatão. Com a esposa junto, acho que a vai jornada junto também, vai Maguinho? Ser... Você vai não, Maguinho? Não, difícil, não. Desculpa, o Renatão tá bem acompanhado. Nessa tu tá bom, sozinho, Renato. Cara, amigo ouvinte, queria agradecer a todos, né, fazer esse cast nesse mês que já começou, 2017, muito bom. Teremos um ano, a princípio, maravilhoso. Mês que vem, estaremos aqui pra falar do Oscar, do La La Land, enfim, eu quero que vocês continuem indo ao cinema, não deixem de consumir esta arte fantástica que te leva para universos incríveis. Um beijo a todos. Caso queiram bater um papo comigo na minha rede social, no Facebook, Marcelo Pereira, nas redes sociais do Bar Calabouço. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Muito obrigado, Maguinho, mais uma vez. Renatão, por favor, seus contatos, seus pesares e sua despedida. É, obrigado, eu acho. Mês de fevereiro já começou com bastante potencial. Aguardem mês que vem, que vai ser bom. Cara, quem quiser me achar, eu tô nas redes sociais, Facebook, Instagram, @RenanMaciel com 2 L's no final, só procurar lá. E também tô no site Patacult, semanalmente tá saindo algum texto meu, alguma crítica, então só procurar lá. E é isso, valeu galera, obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Renatão, mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, que eu comentei nesse cast aqui, no meu letterboxd.com/mcipreste. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e... Vai, Renatão, não chicote, vai! Fui! Caralho, sério. Na palmada, vai. Na palmadinha na bunda. Na palmada, vai.